Panorama Agrícola para 19 de abril de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é terça-feira de lua cheia, 19 de abril de 2011. Estamos abrindo mais uma vez o programa Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maia e também o Márcio Peixe. O ditado do programa de hoje é: tal pai, tal filho. Na dica de Simone Barrinho, você aprende a reduzir trabalho e energia elétrica. No noticiário, a agricultura familiar abastece escolas de Jaraguá do Sul. Na entrevista desta terça-feira, italianos testam uvas aqui em Santa Catarina. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir o Panorama Agrícola também no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. No site do Governo do Estado, www.sc.gov.br. E também na rádio online da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Retire a roupa da máquina de lavar logo após o processo de lavagem. As roupas esquecidas na máquina ficam amassadas demais, aumentando o tempo de uso do ferro de passar e, consequentemente, o gasto de energia. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Mais de 50% da alimentação escolar de Jaraguá do Sul é da agricultura familiar local. Isso é uma excelente notícia. São 14 mil alunos de 33 escolas, 3.800 crianças de 27 centros de educação infantil e mais 7 entidades filantrópicas que recebem, a partir deste mês de abril, uma alimentação mais saudável, proveniente da agricultura familiar de Jaraguá do Sul, que superou os 30% mínimos de produtos da agricultura familiar exigidos pela Lei de Alimentação Escolar. Mais de 80 famílias de agricultores estão comercializando seus produtos com as escolas. A primeira chamada pública de 2011 selecionou uma associação e duas cooperativas, que estão fornecendo 5 mil quilos de filé de tilápia, 30 toneladas de arroz, 86 mil litros de leite, 21 mil litros de iogurte, 1,5 toneladas de mel, mais de 2 toneladas de banana passa e outros 26 itens de hortifruti e granjeiros. Em Santa Catarina, 136 municípios já aderiram à Lei da Alimentação Escolar e estão comprando para a merenda dos alunos produtos da agricultura familiar. A Embrapa Meio Ambiente lançou recentemente um site na internet infanto-juvenil. É o Contando Ciência na Web, uma criação da Embrapa Informação Tecnológica para divulgar conteúdos científicos de todas as unidades da empresa a crianças e adolescentes. O sítio na internet tem linguagem fácil e visual colorido, conta com personagens que representam a diversidade do povo brasileiro e conduz os internautas pelos caminhos da ciência em jogos, livros eletrônicos, glossários, blogs e uma versão especial do programa de rádio da Embrapa, o Prosa Rural. Tudo elaborado para entreter e também ajudar nas pesquisas escolares das crianças e adolescentes. Você pode dar uma olhada no site da Embrapa, embrapa.br. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Pesquisadores da cidade italiana de Trento apresentaram à EPAGRE uma avaliação do projeto Tecnologias para o Desenvolvimento da Vitivinicultura Catarinense. O projeto testa aqui no estado 35 variedades de uvas para a produção de vinhos tintos e brancos e é desenvolvido numa parceria entre EPAGRE, Universidade Federal, SEBRAE e o Instituto Agrário de Trento. O pesquisador Edson Silva, da EPAGRE, coordenador do projeto, explica o seu objetivo. Essa é uma parceria estabelecida 3 anos atrás, que visa melhorar e aperfeiçoar, dar competitividade à produção de vinhos em Santa Catarina. Isso se dá através de avaliação e experimentação com 35 variedades de uva da Itália, né, do germoplasma que eles têm. Estamos avaliando aqui em 4 regiões, né, de diferentes altitudes, e ver as que apresentam o maior potencial, o melhor potencial para a produção de vinho aqui em Santa Catarina. E dessas 35 variedades, já chegou a alguma conclusão, Edson? Esse é o segundo ano que vamos fazer vinho com ela, né, pequenas quantidades, chamadas microvinificações. Então, assim, ano passado já foi feito uma, já tem algum material promissor, né, umas 5, 6 variedades que tem futuro. Assim, aparentemente, a gente está avaliando também a capacidade de produzir ou não produzir, enfim. Temos que aliar a questão da produção e a questão do sabor também, que é outro, um passo para frente, que é mercado, que é isso, né, o gosto do consumidor. Mas, assim, aparentemente, é muito prematuro, tu, assim, num espaço tão curto de tempo, essa uva é boa. Então, assim, pegamos um ano de chuva como agora, outro não tão chuvoso, e então, acho que em 3 anos vai dar uma média boa, para dizer, olha, essa uva aqui é boa, recomenda-se que o produtor use para fazer vinho, etc, etc. Alguma dessas variedades é conhecida? Não, tem umas tradicionais, não, que é conhecida, quem faz vinho, né, que é, mas é muito pouca, assim, a maioria são coisas novas que estão vindo aí. Tem uma outra, Vermentino, uma outra que imagino que teria um potencial para apresentar. Mas isso depende do vinho que será feito, né? Por enquanto a gente tem assim, já alguma coisa sobre a produção de uva. A produzir uva não quer dizer que o vinho será bom, né? Porque o vinho está ligado a muito sabor da região, a terra. A mesma uva pode ter plantada aqui, em outro país, em outra região, pode ter sabor diferente, né? Esse, o pesquisador Edson Silva, da EPAGRE. As 35 variedades de uva estão sendo testadas nas estações experimentais da EPAGRE de São Joaquim e de Campos Novos e nas vinícolas Casa Pisani de Tangará e Világio Grando de Água Doce. Você sabia? Você sabia que as principais culturas de verão são soja, milho e feijão? E as principais culturas de inverno são trigo, aveia e cevada? Faça a rotação de culturas com o uso do plantio direto. Não queime a área. Use o plantio na palha e preserve a água e o solo. A sua produtividade vai aumentar e você estará ajudando o meio ambiente. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola também o segundo seminário de bovinocultura de leite, que acontece no dia 29 de abril em Cunhataí. O objetivo do evento é proporcionar ao produtor de leite novas informações e conhecimentos sobre a atividade leiteira para gerar maior renda, qualidade do produto e respeito ao solo e ao meio ambiente. Então, segundo seminário de bovinicultura de leite, dia 29 de abril em Cunhataí. Na programação, adubação e manejo de pastagem, a normativa 51 do Ministério da Agricultura, manejo e conservação do solo em áreas de integração, lavoura e pecuária. E tudo isso, então, no dia 29 de abril, uma promoção da Secretaria de Agricultura de Cunhataí e da EPAGRE. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.